É, tô cansado já dessa fita, né? Que só sabe reclamar. Foda. Fala que não tem hip hop no Brasil, não tem cena, não sei o que lá. Bota fé, mano. Mas acho que tem que parar de esperar e começar a fazer alguma parada. Fazer a nossa. É, com certeza. Depende de nós dessa porra.